gente já na Pro de Mari? Gente, desça pro 050, o uísque Oscar Tango. A gente prossegue na Prodimari pra, na chegada, agora de autorização dos procedimentos BR. Eu, o Cartão? Eu tenho o Gol no 229. Distante. Posso ter um uniforme então, qual foi a velocidade na descida? Posta, uniforme, Whisky Oscar Tango, confirma velocidade na descida. Tem sim condições de incrementar? Não é possível devido à turbulência de certo. Até a Bravo Serra Papá, VPS 90, Pubá, VPS 96, segue conforme rota, nível 360. Saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5576, controle Salvador no 20.8. Action Pro. Nova 083, call cadence, clear both arrival, distance 4,000 feet on H1015 and reduce speed 250 knots. Both arrival cleared on 4,000 feet on H1015, Nova 083. Understand, releasing 250 knots, confirm Europa 083. 250 knots, Europa 083. Copy them, releasing 250 knots and assistant 4000, Europa 083. Whisky Oscar Tango, desça para o 050. Solo azul 235 para pushback estacionamento, postamento. Portão 3 aprovado, puxa estacionamento, chame táxi azul 2535. Autorizado, encontra táxi azul 2535. Portão 8 aprovado, chame táxi, vamos 229. Whisky Oscar Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, reporta estabilizado. 1015, reportará estabilizado, Whisky Oscar Tango. Controle autorizado, VOR da 10 para o Whisky Oscar Tango. Afirmativo, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, Whisky Oscar Tango. Pois ETAP, voa Duna, reporta estabilizado, Whisky Oscar Tango. Tango. 229, está com 186 a bordo, autonomia de 410, alterno galeão. Copiado Gomo 229, táxi aprovado via pátio principal e Índia, seguindo a Embraer da Azul, que acabou de efetuar o pushback no portão 03. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 118.95, Gomo 229. Lembra, pátio Índia, segue o Embraer, ponto de espera 18.954, Gomo 229, bom dia. Para o táxi Azul 235, 112 a bordo, 3:30, Campinas. Azul 2535, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, que é igual no 0 no 5. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Azul 2535. Tente livre táxi, direita até a ponte de espera da 10, lá 1845, Azul 2535, meio 15, obrigado. Go ahead. Request right to the distance of voice. Roger. Request right to the distance of the bomb. I advise you when to stop the distance of 03. 35 autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento 020 graus, 04 nós. Vento autorizado em graça e decolar no 0. A linha decola agora, senhor. Vento 020 graus, 04 nós, que legal, 05, 2535. Estabilizado, Luiz Cascatango. Está firme? Estabilizado, Luiz Cascatango. Sim, complete a aproximação, aguarde transferência. Aguarde a transferência, Tango. Kiosca Tango, apenas confirmando, vem na proa de Taza. Kiosca Tango. Papa Romeu, Whisky, Oscar Tango, controle Salvador. Prossiga, controle. Já está paralelo à pista. O senhor voa Taza para o procedimento VR. Proa de Taza, Whisky, Oscar Tango. A proa de Taza é a 067. Salvador, bom dia, Gol 229, ponte de espera pista no 0, está pronto, visual que Embraer iniciando. Bom dia, Gol 229, mantenha o ponto de espera pista no 0. Mantenha o Gol 229. Whisky Oscar Tango. Apenas confirmando, o Whisky Oscar Tango prossegue para pista 10. Afirma, senhora, pista 10. Completa final, torre 1895, vou pôr. 1895, grato. E muito bom, Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Whisky Oscar Tango. Station Fly, Sierra Victor 367. After the deviation, taking the picture. O Europa 083, after the deviation, fly Sierra Victor 367. Whisky Oscar Tango. Alfa Tango Whisky Oscar Tango, pouso autorizado, pista no 0, atento a pista molhada, vento 030 graus com 03 nós, que é igual no 0 no 5. No 0 no 5, Whisky Oscar Tango. Azul 2535, decolado aos 33, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. Bom dia, Azul 2535. Azul 2535, contato radar, sua para o 340, saída da EO. 340, vai para o 2535. Quais os dias, Voa Leda? Desvios, finalização de Voa Leda, 23 por ano. Agora o Puto Vial, pista no 0. Zero. Polo 229, após a passagem do carro, vão autorizado alinhar e manter a pista no 0, polo 229. Polo carro, vale manter no 0, Tango no solo aos 38, libera a pista próxima em posição à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Entrando à direita, solo 219, Whisky Oscar Tango. Solo Eduardo Gomes, o Papa Romeu, Whisky Oscar Tango. Whisky Oscar Tango, por gentileza, confirme, parte o que se destina. Passa da infra-aero, Whisky Oscar Tango. Edition 2003, 15 and descend 15, confirm. 2,000 feet, QNH 1015. Copy, 2,000 feet, 1015. Call your service, you are approaching the runway 10, Alpha 083. Sinalizado naquele baixo. Yes, grato. Tempo de 020 graus com 039. Decolagem no 01229. Possível pressão no Salvador? Controle Salvador em 1208, bom voo. Obrigado, 08. Meu perdão, senhor. Eu não, tenho contato com as aeronaves. Eu vou avisar a infraero que o senhor está no quarto 3 à procura do seu usador. Só um minuto. É 330, confirmando. Vou 1229. Confirme. 0330, 360, 360, confere. 0360. Atuleira do voo 229. Ano 5, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, voo 229. Correção, chame 251. 4, 1, 2, 1895, autorizado. Obrigado. Meu whisky Oscar Tango Infraero já foi informado da sua situação. Grato, Oscar Tango. Europa 083, call Tower 118, to small 95. 895, Europa 083. No máximo 45 minutos. Gente. Europa 083, good morning, I have your sight and final QNH 015. Please confirm, do you have landing gear done and locked in runway sight, sir? Confirm, sir. I do confirm we're running gear down and runway inside, Europa 083. Europa 083, you're clear to land runway 10, wind is 010 degrees, 04 knots, and be attentive to the possibility of runway wet, sir. Copy, sir, clear to land, thank you very much. Copy information, Europa 083. BA251, após o pouso do Airbus 330 da Europa, autorizando linha de manter pista no zero, China 6251. Europa 083 on the ground at 45, locate the running next intersection to your right, then call ground frequency 121.9 Europa 083. Okay, locate by the next to the right, ground 121.9. Thank you very much for cooperation, Europa 083. Golo 229, Recife 25.1, Alterno 28.3. Golo 251, autorizado decolar, pistão no zero, vento 01 a 0 graus, 03 nós. Decolar, pistão no zero, 251, decolado aos 47. Chame agora o controle de Salvador em 120.8. Chame, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Chame 6251. Chame 6251, contato radar, sua para o 360, saída da EL. 360, nada EL, chame 6251. O 625 pode voar direto da Elda pra gente? Obrigado. Sim, direto da Elda, obrigado. Salvador, muito bom dia, Oceano 6075. Prossiga. Por gentileza, tráfego, qual que é a saída prevista para Congonhas? Qual a primeira rovia Pesilão no zero? Sim. Da Eule da Mótica. Obrigado. Com fins autorizado, via Peslo 21, no nível 360, saída Arboruno, após voa Elefa, após Elefa DCT Tosop, primeira curva à direita após decolagem. Transponder 50, 15, controle Salvador, 120, decimal 8, azul 4040. Confirmando a saída Arbor 1, após a leva. Correto, chame pronto, portão 1. Chanara 6251, por gentileza, poderia avaliar essa morte? 6251, aguarde coordenação com Recife. Guarda. Juliette, autorizado para Serra Bravo Lima Papá, via rota do plano de voo, nível inicial 120. Saída Momo, após DCT conforme rota, decolando a piscina 7, primeira curva à esquerda, após decolagem. Transponder 5012, controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, Juliette, da Romeu, chama a torre para acionamento, 1895, PNH 1095. Paulo, bom dia, é a Bianca, Alfa Zito Romeu. Prossiga. Alfa Zito Romeu para reboque do pátio 3 para pátio 1, posição 5. Chame para a entrada no pátio 1, Alfa Zito Romeu. Chamará para ingresso, Alfa Zito Romeu. Chanel 6251, Recife 125 decimal 1, alter, correção. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Táxi aprovado, Juliette, Hotel Romeu, chama a interseção. Papa para Juliette, Hotel Romeu, autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, vento 310 graus, 02 nós, que negão no 015. É. Salvador, azul, alfa, Yankee, Eco, em partido 43, a posição mesma. Procedo a pressão de reboque para o parte principal, posição 1. Aguarde para o início, alfa, Yankee, Eco. Juliette, Hotel Romeu, decolado aos 59. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8. Bom voo. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, contato radar, se for para 120, saída bom. Juliette, Hotel Romeu, após 2000, autorizado destino. Alô, Alfa Vitor Romeu para ingresso no pátio 1. Autorizado, até o gate 5, autorizado. Alfa Vitor Romeu. Autorizado, chame táxi. Autorizado, quero que seja. Ok, me chamando. Entre o Leste até o Romeu, quando possível, estimado de pouso. Alfa Yankee Eco na escuta. Alfa Yankee Eco na escuta. Autorizado o início do reboque, chame na saída do patch 3. Ok, Alfa Yankee Eco no reboque, chamada. Gol 9916, sua identificação, autorizada a chegada é bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste 1095. Vitor Romeu, informo fim do reporte. Bom dia, obrigado. Bom dia. Solo, 4040, para o SAC. 1-2-4 a bordo, 3 horas de autonomia, o alternado é Galeão. 4040, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera Torre 1-1895, NH1-095. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, Torre 1-1895, ajuste 1-0, azul 4040. Salvador, Chiné, 6035, bom dia. Bom dia, Chiné, 6075, formação Golf, autorizado para Serra Brava, Serra Papá, via Pesulo no 0, Pubá, via Pesulo no 6, Posmo, segue conforme rota, nível 360, saída da Eule do Motiva, primeira curva à direita, transponder 5025, controle Salvador no 20.8. Autorizado para Congonhas, via Pesulo 1-0 pro Bavo, 3-1-6, Posmo, conforme rota, 360 nível da Eule da Morte, na primeira curva direita, 5025, 1208. Correto, confirme o portão. Tá no portão 7. Gente, 7, chame pronto. 050 na chegada bomba, Genésio. Azul 4040, decolado 09, chame agora o controle de Salvador, frequência 1-20.8, chame bom voo. 208, controle de Salvador, grato, 4040. Zero na saída, Arboruno. Azul 4040, contato radar, sopro 360, saída Arbor 1. Arbor 1, 360, 4040. Autorizado até a posição 1, não autorizado. Até a proa 190, mais 5 milhas, o 4040. Gente, após desvios, voa Elefa, o azul 4040. Desvios Elefa, 4040. Voo 9996, após Pelô, prossegue para o Serra Vitor 366, o Gol 9996. Solo Salvador, muito bom dia. Papa Romeu e Serra Santos. Eu faço o ajuste no 0 no 5, está livre para a R9 reporta, se a Vitor 366. Entra, reporta lá então, para 2500, 99 no metro. Catango, cópia. Cópia, Tango. Autorizado para Sierra Bravo, Juliette Delta, via rota do plano de voo, nível 100, inicial. Decolagem piscina 0, curva à direita, saída coral, após coral voa, Pabog, segue conforme rota. Transponder 5010, controle Salvador 120, decimal 8. A gente vai para Salvador, para Jundiaí, no 1100, decolada 10, primeira curva direita.